目は見つけた。 見つかっちゃった。 Bem-vindos à 57ª edição da série de podcasts sobre músicas e animes. Hoje é um podcast especial, pois estamos aqui com a comemoração dos 3 anos do SMA no ar, né? Esse projeto de podcasts ao qual atendi a um convite do Evilásio na época, em maio de 2013. E desde 2000 então estamos levando da melhor maneira possível estes podcasts adiante. Então, sem maiores delongas, antes da gente falar qual foi o tema vencedor e de explanar qual é o porquê desse tema, vamos apresentar a equipe, né? Vamos apresentar a nossa bela equipe para hoje. Aqui está um dos seus anfitriões, Calino Neto, saudações a todos. O outro anfitrião é o podcaster Evilásio. Oi. É isso aí. Após Evilásio, nós temos a presença do grande Ian. Olá. Após o Ian, nós temos a Loba. Eu estou aqui neste lugar, neste momento, até onde eu posso dizer. Mas eu não estou também aqui. Isso foi profundo pra caramba, cara. Ok. Beleza. Chorei. Após a Loba, nós temos a Natália. Você tá com pena da Nayara? Por quê, cara? Eu não tô entendendo isso. Mas ok. E falando nela, aqui está ela, a senhorita Nayara. E can I borderline? Ok, né? E após ela temos o nosso bom amigo Bebop. Parem os lenços que hoje vai rolar muito choro. É isso aí. E por que o choro? Porque o tema que foi o vencedor da Ultimate Cat, por uma pequena diferença de votos, pequena mesmo, foi animes que fazem os participantes do podcast chorarem, né? Pode ser um choro de alegria, um choro de raiva, choro de qualquer, assim, qualquer circunstância, mas o anime te fez chorar por alguma coisa, né? E quem deu a sugestão desse tema fui eu. E eu sugeri esse tema justamente para ver até onde vai o emocional dos nossos amigos que participam desses podcasts, né? O que que faz eles chorarem, o que faz eles deixarem de chorar e por aí vai, né? Então vocês vão notar na seleta de animes para hoje que essa questão do choro quando você assiste um anime é bem diversificada, tá? É bem diversificada mesmo. Início aos trabalhos com ela, a senhorita Natália. Vai lá, Nayara. Vai lá, Natália. Sim, Nayara. Vai lá, Natália, por favor. Desculpa. Vamos lá, vamos lá. Não, Natália. Decida-se, Cati. É Natália. Já decidi, é Natália. Certo, tá. Então vamos lá. A minha ideia inicial, na verdade, era como é um pra escolher animes que fazem as pessoas chorarem. Em geral, o pessoal escolhe anime de drama, essas coisas que é os que realmente fazem as pessoas chorarem de propósito, né? Então, a minha ideia inicial era escolher um anime que não fizesse ninguém chorar, mas que eu tivesse chorado. Só que, né? Não vai ser dessa vez. Eu escolhi outro anime porque era um anime que eu já queria colocar há muito tempo aqui. Foi uma das minhas recomendações das melhores músicas do ano passado, até no podcast especial de fim de ano. Mas aí até agora eu não consegui colocar em nenhum podcast, então vou colocar nesse agora que serve, que é o Shigatsu wa Kimi no Uso, né? A minha mentira de abril, que é um anime lá de 22 episódios, que teve há muito tempo já. Nem tanto tempo assim, não foi ano retrasado, acho. Não sei, nem lembro, já me perdi. Outubro de 2014. Até março do ano passado. Ai, certo. Então, é um anime de música. Uhum. O principal se chama Arima. Ele era um pianista. Desde muito pequeno, ele sempre treinou bastante e tal. Então ele tinha, como eu posso dizer, ele tinha toda a técnica, ele era uma pessoa muito técnica, ele não demonstrava muita emoção, ele praticamente tocava as partituras do jeito que elas foram escritas, assim, do jeito original da música. Ele não demonstrava muita emoção vindo dele mesmo, assim, nas músicas, né? Só que por alguns problemas familiares que ele teve durante a infância, ele perdeu a capacidade de ouvir a própria música, assim. Ele tocava o piano, mas ele não conseguia ouvir o som do piano quando ele mesmo tocava. E aí ele parou de tocar totalmente piano durante uns 2 anos. Então. Até que ele encontrou uma garota, oh meu Deus, que coisa, não. Uma garota violinista, a Kaori, que ela era muito promissora e tal, e ela era exatamente o oposto dele, né? Ela tocava com muita emoção e ela não fazia questão de mudar a música original e tal, mas ela sempre conseguia puxar, dar alegria ao público, né, no caso. Ela sempre conseguia chamar atenção pra ela. E, bom, o Arima se apaixonou por ela, nossa, que coisa, não. Só que, né, ela se apaixonou pelo amigo dele. Que situação. E aí a gente vai ver aí como a nossa querida Kaori vai ajudar o Arima a voltar a tocar piano, se ela conseguir ou se ele não conseguir, não sei, vamos ver. Vocês só vão saber se vocês assistirem o anime ou ler o mangá, que o anime e o mangá terminaram mais ou menos ao mesmo tempo e é a mesma história. Então, o que você preferir pode escolher. A música que eu escolhi é a música de abertura, a primeira abertura, que é Hikaru no Nara, do Guzen House. É uma banda que eu gosto muito, eu sigo o canal deles no YouTube, e eu acho que além dessa abertura, eles só fizeram um encerramento de Ginosage, Otono Haru no Hoe. Eu acho que ela já foi até escolhida em algum daqui dos podcasts no passado, e eu acho ela uma música muito bonita. Eu acho que para aquela temporada, essa foi a melhor abertura, tanto pra animação quanto pra música. Eu não sei que temporada foi. Carneiro, você sabe que temporada foi, né? Não sei. Sei, você tá falando do Otávio Moreira, sei que temporada foi. Né, sim, era só pra você dizer qual era a temporada. Mas foda-se, né? Tudo bem. Então, acho que é isso, né? Não sei o que falar, não. Olha, eu vou no teu barco, Natália. Shigatsu, Akimi no Uso, me fez chorar pra caramba, tá? Especialmente. Outra coisa, Carneiro. Tem que falar por que chorou? Não, né? Você tem que falar por que você chorou. Sim. Em que momento você chorou? Esqueci de falar, porque esse cast vai ter spoilers, obrigatoriamente. Ah, sim. Não tá tem bom. Como não ter. É uma das cenas finais, com relação a Kaori, que ela é uma das minhas personagens favoritas e tal. Na verdade, eu chorei em várias situações dentro da obra. Assim. Uhum. A relação entre a Kaori e o Arima, eu acho ela muito bonita e tal, assim. É uma situação muito complicada, tanto pro Arima, que acha que ela é apaixonada pelo amigo dele, tanto pra Kaori, que ela passa por uma situação muito complicada, uma situação pessoal muito complicada. Uhum. Né? E, bom, lá pro final é bem triste. É uma parte que eu gosto de falar muito, gosto de falar em termos, né, que é triste pra caramba, mas me deu raiva no anime, cheguei a chorar de raiva, inclusive, foi quando apareceu aquele flashback do passado e o modo que a mãe do Arima tratava o garotinho após uma apresentação, cara, aquilo me chocou de uma maneira terrível, sério. Eu consegui entender todo o fluxo do porquê do Arima ter pego aquele certo medo de música, né? Certo medo de tocar piano e coisa e tal, porque, cara, uma pessoa como aquela batendo nele toda hora, não tinha como você ter alegria no tocar, caramba, não tinha como você sentir prazer no que você estava fazendo. Você sentia medo, ou você fazia, ou você fazia. Então é uma situação muito complicada. Então eu confesso pra vocês que cheguei a chorar de raiva naquela cena. Sério, por Deus, eu cheguei a chorar de raiva. Ah, eu concordo. Tipo, até brincando com o que a Nath falou, eu, entre aspas, discordo que Shigatsu seja um anime de música, porque aquilo ali parece que é anime do surf, anime da sofrência, assim. É basicamente um anime de sofrimento e superação, assim, por parte não só do Arima como protagonista, mas de vários outros personagens tentando se superar cada uma da sua maneira, cada um dentro do seu drama ali, sendo ele familiar ou não. Tanto que, por exemplo, o episódio 22, que é o último, né, eu só lembro que eu não conseguia nem olhar mais tela do computador. Eu fiquei, acho que uns 23 minutos eu só sabia chorar. Aí parava um pouco e chorava, porque é realmente muito triste, assim, a conclusão, de modo geral. Ela é muito bonita, mas ao mesmo tempo muito triste. E a atmosfera do anime eu também acho que, principalmente o segundo Cura, acaba sendo um pouquinho triste. A música que a Nath indicou, por exemplo, toda felizinha, bonitinha, dá aquele clima de esperança, assim, que era o primeiro Cura do anime. Aí chega no segundo Cura, não que a segunda abertura seja totalmente melancólica, mas você vê que tem uma mudança ali no tom de muitas coisas. Aí você já fica, vai dar ruim, Eu chorei bastante. E eu recomendo também o anime. Acho que vale a pena ver. E não é só a cena que eles estão falando do final, o anime todo é cheio de cena de chorar. Eu tava chorando desde o primeiro episódio, basicamente. Então, mas também vocês não podem me levar como padrão, porque, sei lá, eu choro assistindo filme do Batman, mas enfim. E tu chora com pupa, cara, então... É diferente! Posso? Vai lá, Vilas, detona. Não, então, concordo com a Nayara que, tipo, ele é uma excelente série de drama. É uma série de drama muito, muito interessante, ela foi uma construção de drama legal. Eu discordo da Rafa e concordo de novo com a Nayara, né? Ele não é tão música, né? Inclusive, quando começou a passar a série, a gente fez o anime podcast lá da temporada, e muita gente me criticou, né? Porque eu não tava achando tão incrível, porque eu dizia, mas eu acho que essa parte da musical não é essas coisas todas. E, tipo, no final da série continua a mesma coisa, sabe? Né? Podia ser outra coisa, não precisava ser música, mas a história é realmente muito bem construída e é bem legal, assim, eu concordo que é bem bacana. Eu não chorei, mas isso aí vai de cada um, assim, e é bem emocionante mesmo. Mas é porque a música é o subplot, né? O que gera a... Não, o que okay, e que também faz com que ele prossiga amadurecendo. Eu entendo isso, só querendo dizer assim, tipo, não vá pra série pensando que, tipo, vai ser uma puta série de música. É legal, tem coisas legais, mas se você quiser uma série de música, você vai pra Nodame, você vai pra Beck. Exatamente. Pra assim. Nesse ponto eu concordo com o Vilazo também, porque o que chovia de críticas em diversos sites e blogs, não só brasileiros como de outros países, dizendo que Shigatsu, Akin no Uso, falhava como anime de música, eu já discordava. Tipo, em nenhum momento o Shigatsu se dizia um anime de música. Mas é um anime apresentado, que tinha... Mas quando ele é apresentado logo no começo, a impressão que dá é que vai ser um anime de música, sim, cara. Você precisa de alguns episódios pra compreender que não é sobre isso. A música, que nem a Rafaela falou, é só um subterfúgio de enredo, é só um alicerce. Que eu só comecei a gostar mais, assim, eu não achava ruim. Eu só comecei a gostar mais do Shigatsu lá pro episódio 5, mais ou menos. Nossa, mas o final, eu devo concordar com a Rafaela que o final, os últimos episódios de Shigatsu foram qualquer coisa do outro mundo, cara. Por Deus do céu. Eu acho que vale. Ele é uma série que, tipo, eu não fiz, mas um dia eu farei. Vale a pena rever depois que você sabe o que aconteceu no final. Que eu sei que você pega uma outra perspectiva da série. Uhum. Eu assisti com essa perspectiva, porque eu li o mangá antes, então eu já sabia como ia terminar, e aí, eu, mesmo assim, eu ainda chorei. Nossa, eu confesso que eu não ia ter coragem de reassistir, não, porque eu chorei tanto que eu falei, graças a Deus que eu comprei esse anime semanalmente, porque ia pegar de pra ver de uma vez, eu já ia querer me matar. Nayara, vai ter um dia, Nayara, se eu penso te conhecer, Nayara, vai ter um dia na sua vida que você vai rever Shigatsu, sim, e vai chorar tanto quanto. Ai, não sei. Ai, que tragédia. Sei lá. Mas muito bem, senhorita Natália. Com qual música do anime você nos brinda mesmo? Eu vou ficar com a primeira opening, Hikaru no Nara, do Gozen House. Oh, passada a indicação da senhorita Natália, é a vez do nosso amigo Ian, lá do blog Shoujismo, nos brindar com a indicação dele. Vamos lá, Ian. Então, eu fiquei na dúvida sobre que música escolher para fazer esse podcast, porque as duas opções que eu peguei são músicas que eu gosto muito. Então eu vou decidir aqui com vocês fazendo Unidunitei. Então, Unidunitei, Salame, Mingue, o sorvete colorido, o escolhido foi você. Ok, segundo Unidunitei, o escolhido vai ser a música Eternal Eternity, que é o primeiro encerramento de Sailor Moon Crystal Season 3, que é o Death Busters Arc, ou Infinite Arc. Ele é cantado pela Junko Minagawa, que é a seiyuu da Sailor Uranus, a Tenno Haruka, que tem uma participação muito importante no plot desse arco. E, juntamente com ela, a Sayaka Ohara, que é a seiyuu da Sailor Neptune, que é a Michiru, que é outra grande peça importante para o desenvolvimento desse arco. As duas se juntam e cantam nesse encerramento. Um encerramento que tem tudo a ver com as personagens dela, que estão em um relacionamento amoroso ali, né? O Takeuchi, enfim. E tá lá. O single foi liberado no dia 27 de abril, ou seja, já está disponível para vocês ouvirem full. E a música é muito boa, recomendo para todos ouvirem. E quanto às cenas que me fizeram chorar. Bom, Sailor Moon tem 12 volumes, 60 capítulos, e eu chorei basicamente em todos. Mas, como eu estou falando do Infinite Arc, eu vou escolher uma cena do Infinite Arc que eu chorei. Eu posso dizer que eu chorei muito. Eu vou falar de uma cena do episódio que saiu nesta segunda-feira, porque a Nayara estava comigo enquanto eu estava chorando. Era a cena em que a Usagi se sente conflituosa, porque ela, sendo a Sailor Moon, uma Sailor guerreira, no momento em questão, ela estava se perguntando por que ela tinha que lutar com outras Sailor guerreiras, que no caso é a Sailor Neptune e a Sailor Uranus. Aí eu não vou falar mais nada porque é muito spoiler, mas basicamente eu chorei horrores e, bom, eu estava soluçando lá, enfim. Acontece, a gente chora. Eu mais que os outros, mas choro. Como é que foi o choro? Mostra um pouco. Nayara, como é que foi o choro? Conta pra gente como é que eu choro. Como assim? Ai, gente, dubla ele o choro. Eu só queria devolver, né, uma pergunta em off aí que a Rafa fez pra mim, né, por causa do que eu vou falar. Do anime que eu vou falar, é tipo, como é que vocês conseguem chorar com o Sailor Moon? Porra, mas é fácil chorar com o Sailor Moon, cara. Eu fico, caralho, sério? Porra, parabéns. Com certeza. Parabéns. Assim, Vilazo, eu não digo, assim, eu acho que tem cenas que podem emocionar sim, mas eu sou que nem o Ian, eu não posso também falar que eu sou, sei lá, um padrão, assim, a seguir, ou de exemplo, alguma coisa em chorar, porque eu choro com basicamente toda a mídia de entretenimento que eu tenho em contato, é livro, é mangá, às vezes até, sei lá, novela, filme, seriado, anime que eu assisto. Nayara, então, se você diz que você não é padrão, imagine o Ian que chora com culpa se ele é padrão. Então, mas, tipo, isso que eu ia falar. Eu e a gente é muito... A gente chora por quase tudo, então, sei lá, é difícil até falar, mas eu acho que esse Lemon tem umas cenas emocionantes, sim. Essa cena da Haruka que o Ian citou, eu acho meio confusa, porque você vê que tem inúmeros sentimentos ali e qualquer atitude que uma das personagens tomar, alguém vai sair machucada, elas mesmas, até outras pessoas que estão envolvidas no meio, indiretamente ou não. Então é muito complicado quando você está nesse tipo de situação. Aí eu acho que isso que às vezes acaba cada um pegando pra se emocionando, né? E aí vai. Uhum. Mas é difícil, assim, ficar. Eu só quis pegar no pé que não dava pra usar o Shigatsu como padrão, porque apesar de não ter chorado, eu entendo quem chorou nele. Então o Sailor Moon é um colher. Ah, isso dá pra falar. Então vai lá. Tudo, mas eu acho que um fator que atrapalha nisso é a nostalgia da obra original, né? Que eles estão vendo o Crystal, que é um remake, né? E vocês terem visto Sailor Moon quando pequeno, acompanhado o mangá, porque eu posso que os dois compraram o mangá também que saiu. Ajuda também a compor, tá, a sensação, né, quando você tá assistindo. No meu caso, por exemplo, eu não assisti Sailor Moon quando era criança. Eu não sinto nada quando eu assisto Sailor Moon, então eu não choro. Entendi. Rafaela, na verdade tem um adendo aí, é que essa série de remake que você falou que é Crystal, ela é baseada diretamente no mangá de Sailor Moon, coisa que a série clássica que você citou abdicou na época. Então, a série Crystal é direto no ponto. A Crystal é direto no ponto, cara, sem fillers. É porque, assim, a questão da Sailor Moon Classic, o jeito que ele foi adaptado, ele foi muito mais, como eu posso dizer, abrandado em relação ao mangá. O mangá, ele é bem mais direto e tem umas cenas com clima muito mais tenso, tem umas cenas muito mais sérias. Já a série clássica leva as coisas um pouco mais na brincadeira, deixa as coisas mais felizes. Porque, querendo ou não, era voltado para o público infantil. Sailor Moon também é, mas Sailor Moon já é para um público infantil um pouco mais... não infantil, mas... vai, o público adolescente, lá pelos seus 14 a 18 anos. Enquanto o anime clássico foi mesmo para criança se divertir, então foi muito mais abrandado. Mas assim, eu entendo que não é uma coisa que todo mundo vai chorar, porque, bom, tem N fatores que vão compor toda aquela atmosfera pra você poder ter um sentimento tão forte que te faça chorar. Mas eu, talvez por ser uma pessoa mais sensível a essas coisas, também tem a questão da nostalgia, que a Rafa falou, antes do mangá lançar, antes dessa terceira temporada começar, eu reli todo o mangá de novo. Eu revi uns episódios da série clássica com a Nayara também. E, claro, obviamente, tudo cara, isso ajudou. Não. Ian, você e a Nayara atingiram um novo patamar, cara. Nossa senhora. A gente ainda viu dublado. A gente ainda viu dublado só pra melhorar tudo, entendeu? É Serena, é Darien. Nossa. Aruka. Mishiro. Enfim, tudo isso ajudou pra poder compor toda a atmosfera dentro da nossa mente. Mas eu percebi que agora com essa nova série, o Crystal, muita gente tá tendo um contato bem diferente com o Sailor Moon, porque são pessoas que lembram do anime clássico e, pelo que lembram, não tem vontade de ver como é que é o mangá, que é bem diferente. Mas tendo contato com essa nova série, eles estão começando a ver Sailor Moon de uma forma diferente, porque tem muita coisa nas entrelinhas que, você sendo criança, você não vai perceber. A mesma coisa, sei lá, com Sakura Card Captors. Tem N coisas ali que uma criança não percebe. Então, mas é uma coisa que vai muito de pessoa pra pessoa, realmente. Talvez você não tenha chorado, mas tem outras pessoas que choram, enfim. Eu vou parar de falar agora, porque senão eu vou fazer falado aqui. Só querendo... Não querendo zoar assim com vocês, não é nada disso. eu não gosto de Sailor Moon, né? Eu não gosto do anime, eu não gosto mesmo. Passava na manchete, eu pulava. Mas anos depois, muito tempo depois, fui tentar rever o anime, não gostei, mas eu comecei a ver o live action. E eu gostava do live action por causa da zoeira. Então a minha imagem de Sailor Moon na minha mente é que é muito engraçado porque é ridículo, sabe? Então é por isso que eu fico pensando, tipo, como vocês podem chorar com isso, sabe? Cara, eu me emociono... Tipo, live action não é tão baseado... Não, sim, tal, mas eu fico, putz... Eu posso dizer pra você, Vilazo, que eu muito me assimilo às opiniões do Ian e da Nayara, porque tem partes do Sailor Moon que realmente emocionam, só que eu confesso pra vocês que eu sinto falta de uma coisa que a série clássica tinha bastante, que a atual Crystal não tem... Que é as provocações da Rei em cima da Usagi, da Serena, né? Vamos dizer assim. Aquilo faz falta, cara. Aquilo te fazia dar risada pra caramba. A Rei não deixava a Serena em paz. Cara, eu ria por causa da atriz que fazia a Usagi Tsukino. Tinha um nariz do tamanho do Luciano Huck, cara. Impressionante. A senhora Napa. A senhora Napa. E muito tempo eu gostei muito da Sailor Mars, porque era a mais bonita, né? Do cast. Mas eu prefiro a Sailor Júpiter do cast lá. Então você é do time Nayara. É a personagem mais legal. Então você é do time Nayara porque a Sailor preferida da Nayara dizer, é a Júpiter. Eu não vejo o anime porque eu acho chato. Enfim. Carlírio, eu te digo que as cenas da Mars pegando no pé da Usagi não tem mesmo no Crystal. Mas pelo menos nessa segunda temporada, Deus abençoe Chuck com as cenas de comédia voltaram. Porque cenas de comédia são algo bem presente no mangá de Sailor Moon e na série clássica, só que não foi bem adaptado pra primeira e pra segunda temporada de Sailor Moon Crystal. Mas na segunda temporada eles estão conseguindo mesclar bem a comédia e a seriedade. Eu acho que o melhor resumo que a gente pode dar com pessoas que assistem Sailor Moon Crystal, o melhor resumo que a gente pode dar é Tia Kikou na Terra e Deus no Céu, né? Porque não é possível, cara. O que ela tá fazendo com Sailor Moon Crystal é impressionante. Nossa, ela é show tá de bola. Crystal, realmente. Ela mas, tá salvando. Com certeza. Já que com Saavedra de animes. Enfim. Então vamos lá, Ian. Só fala aí da sua música, amigão, por gentileza. Então, novamente, a música que eu escolhi foi o um encerramento, cantado pela Junko Minagawa e pela Sayako Hara. É, Seiyus, da Sailor Uranus e da Sailor Neptune, respectivamente. E o nome da música é Eternal Eternity. Então, para o podcast, após a indicação das Guerreiras Lunares, é a vez da Nayara, diretamente do site J-Box, falar de suas indicações. Vai lá, Nayara. Vixe, vai continuar nos marrochos, então. Bom, vamos lá. Bom, eu penso. É que assim, pra mim, como eu já comentei aqui anteriormente, como eu sou muito chorona, eu choro com quase tudo, pra mim foi muito complicado escolher um anime pra, ou até uma música, né, pra indicar. Porque pra mim foi basicamente ter um alívio. Fiquei, mano, tem tanto anime que eu chorei. Pra você ter ideia, eu até pensei em falar de Sword Art Online pela zoeira, mas aí eu falei, não. Aqui é um podcast sério. Cara, não. Se ela fosse falar de Sword Art Online, dizer que chorou com isso daí, cara, sinceramente, olha. Eu acho que faz sentido. É muito, muito emocionante o romance. Eu chorei com Sword Art Online. Eu estava com a Nayara chorando com a filha, cara. A cena da garotinha, a filha, pô, é emocionante pra caralho. Nossa, o bug de computador sendo desfeito. Eu quero nessa cena da Yui. Ai, chorei. Desculpa, cara, tá aí, ela chorou com o Sword Art Online. Enfim, né? E bom, agora você sabe do meu segredo horrível que eu chorei com o Sword Art Online. E se tivesse uma terceira temporada, quer ver, vai sair esse filme, eu vou chorar também. Enfim, não assistam o Sword Art Online. Nayara, é a mesma pergunta que eu. É que o Tadashi não tá aqui, né? Eu ia fazer a mesma pergunta pra ele. Eu ia perguntar: tem alguma série que vocês não choraram? É bem por aí. No meu caso, é bem por aí. É bem por aí. No meu também. Não, foi legal, tipo, a gente foi fazer esse cast, aí o pessoal foi falar: vai sair esse cast. Aí eu olhando assim, caralho, vai ser difícil eu achar um anime da minha lista pra escolher. E o pessoal, tipo, vai ser difícil achar um anime da minha lista que eu não chorei. Eu, caralho? É sério? Pior que eu tava com a Nayara quando a gente tava vendo animes pra poder indicar no cast. E a gente tava olhando os nossos mouses e pensando, cara, posso escolher qualquer coisa. Quase isso, nossa, tava tenso. Bom, enfim, aí falei, não vou fazer zoeira então, vou escolher por um motivo até um pouquinho mais sério pra abrir o Kokoro no podcast. Aí eu decidi falar de Mahoushoujo Lirikaru Nanoha, que é uma franquia de garotinhas mágicas que me marcou de modo geral. Resumidamente, eu assisti Nanoha quando eu tava num momento bem deprê, assim, da minha vida. Então, até poderia dizer que as garotinhas mágicas me salvaram. E é bem sério isso. Então, eu falei, e eu acabei chorando, assim, por inúmeros motivos. Porque Nanoha não é uma história que eu diria, é pra chorar. Eu acho que é um Mahoushoujo bem feito, tem algumas cenas e até a história tem um drama bem legal, tem um desenvolvimento de personagem bem bacana, mas se você for analisar de modo geral, é basicamente uma história da Nanoha, né, que é a protagonista, uma menininha de 9 anos de idade, que acaba descobrindo que o mundo da magia existe, tem poderes mágicos bastante, de uma maneira bastante similar a Sakura Card Captor, só que elas têm missões diferentes, né? Então, enquanto a Sakura, por exemplo, tinha que resgatar as cartas Clow, a Nanoha tinha que caçar umas joias, né? Que chamam lá de Jueru Shido, né? Que são umas joias sementinhas que podiam causar um certo distúrbio no mundo. Então, elas basicamente, a essência é a mesma, as missões são diferentes, eu acho que Nanoha acaba tendo um drama um pouquinho mais pesadinho em alguns momentos, assim, e também tem umas coisas mais ligadas à família. E eu sou muito chorona com essas coisas de família. Então, normalmente, se alguma medida de entretenimento tem algo ligado à família, então, porque a filha é distante da mãe, ou o relacionamento dos irmãos é complicado, ou o avô morreu e não sei o quê. Normalmente, quando tem tema ligado à família, eu fico muito mais emocionada. E eu não vou dar spoiler em nada, mas tem uma personagem chamada Fate Testarossa, que o Khalid até vai concordar comigo, é a best girl da franquia. Ela é minha best girl, faz favor. Ela tem um relacionamento muito complicado com a mãe dela. Então, em inúmeros momentos eu acabei chorando, me comovendo, porque a Fate, isso fica muito mais explícito também no filme, né, que é o remake, ela acaba fazendo tudo pra mãe dela. Então, ela quer chamar a atenção da mãe dela de alguma maneira e quer ajudar a mãe dela de alguma forma. E isso me comoveu muito, porque, bom, meu relacionamento com a minha mãe é muito bom, então, de certa forma, acabei meio que me identificando ali, me comovendo. Então, toda a atmosfera que envolvia a Fate, eu sempre já ficava um pouco mais emocionada. E aí, quando acaba tendo algumas reviravoltas de maneira negativa em relação ao personagem, aí também foram outros momentos que eu acabei chorando. E aí, também, quando ela acaba superando aquilo, eu chorei de novo. Então, basicamente, chorei a série inteira. De maneira resumida. Eu acho que tanto a primeira temporada, a segunda, a terceira, eu choro por motivos diferentes, mas de modo geral eu também diria que foi um anime que me comoveu por conta disso e porque em um momento que eu tava mais abalado sentimentalmente, tinha algumas mensagens que acabaram de alguma maneira me ajudando assim a superar um problema que eu tava na época e aí eu acabei me apegando à franquia por isso. Então, eu acho que também um dos motivos que a gente acaba chorando, se apegando a algum anime ou outro, não é nem só pelo fator entretenimento, é que às vezes ele realmente mexe, né, com o teu coração. E exatamente também, acho que o mesmo motivo de Nanoha, que eu gosto tanto de Nanoha, é um dos motivos que eu gosto da Nanamizuki, que é até uma música dela que eu vou indicar aqui hoje. As músicas da Nana, de alguma maneira, mexeram comigo, então me salvaram de alguma maneira. Então acho que também, não só pela cantora que ela é, que é a profissão dela, que eu admiro e tudo mais, de alguma maneira ficou no coração ali, é por isso que eu também gosto tanto dela, admiro tanto ela e a franquia de modo geral. Acho que é isso, não tem nada mais pra falar. Ô Nayara, só uma pergunta, você tá acompanhando o chat? Que senão eu queria só fazer uma pergunta. Você chorou também com Arcana Família? Não assisti, mas se eu assistisse, provavelmente eu choraria. Amiga, eu chorei. Pô, parabéns, não, cara. Não, eu chorei. É provável que a Dayara chore, sim. Parabéns, né? Parabéns. Eu já tenho o meu tema, pra próxima edição. Tá escolhendo o meu tema. Evilásio, você não tem noção. A Nayara é capaz de ver a Arcana Família e chorar com o anime. Ela é capaz, cara. Eu chorei de desgosto. Nayara, tem uma cena, eu só digo que tem uma cena no barco, um menininho com cara de... Sério? Não. Não acredito que você chorou nessa cena, não. Ela vai chorar. Absurdo, cara. Ela vai chorar. Caralho, esse episódio é um dos piores da série, meu Deus. Gente, eu vou dar um... A Nayara é basicamente a minha versão feminina. Ela basicamente chora com tudo, as mesmas coisas que eu choro. Caramba, cara, beleza. É capaz dele chorar com um tocado de DJ. Se meu tema ganhar. Pessoal, votem no meu tema só pela curiosidade, tá? Já aviso. Não vou dizer qual o tema aqui, mas votem no meu tema só pela curiosidade. Que é, eu tô curioso pra caralho. Ó, só pra vocês terem uma ideia de nível, meu nível de chorar. Você chegou a assistir aquele anime curta chamado User? Sim. O negócio, é, ali é um anime de comédia, claramente. Eu chorei assistindo aquilo. Aí você pergunta como? Mas, não sei. No último episódio ele tava lá quase morrendo, eu comecei a chorar. E o cara, e o personagem, ele, entre aspas, não presta, porque ele fica lá, não, porque a minha, meu lema de vida é comer carne, garotas e ter dinheiro. E você fala, mano, por que você tá chorando por um cara idiota desse? Não é nem o cara, né? Uma ameba lá, o maluco. Enfim, eu chorei, então é complicado. É, essa ele vida. É uma ameba orelhuda, mas enfim. Então, é, isso aí. É, foda. Mas, é, Nayara, perguntinha pra você sobre Nanohad, é... Qual, de qual das três séries você realmente gostou mais? Foi a primeira temporada, a segunda S ou a terceira Strikers? Ah, eu gosto mais da S. Eu, sei lá, eu é, acho que me comoveu um pouquinho mais também. Porque eu acho que a relação que a Hayate tem com os cavaleiros lá é, realmente me chama mais atenção. E eu acho que o S tem mais reviravolta impactante que as outras duas séries. Apesar de ter, as outras duas têm, mas sei lá, eu gosto mais do S. É, que é a S, sabe que tem uma certa cena na S que é inesquecível, com uma certa porrada na face, que uma certa menina leva, né? É, sim. Aquela cena é inesquecível, o final do anime também tem umas cenas excelentes. Mas eu confesso que a minha série Nanoha preferida também é a S, a segunda temporada. Especialmente porque aparece os guerreiros Velka, e eles são formidáveis, são formidáveis. Um outro atrativo de Nanoha, que eu acho que a Nayara vai concordar bastante, amigos, é o fato de que, à exceção de Strikers, as duas primeiras temporadas não tem exatamente um vilão declarado. É, por mais que a mãe da Fate Testarossa seja uma bela de uma vilã em potencial na primeira temporada, não dá pra dizer que ela era uma vilã, uma auto-vilã proclamada também. E a segunda temporada deixou isso em aberto, porque era corrida por um poder maior através de um livro sagrado. É, se eu não me engano era Hayate o nome da menina, né? Uhum. Que tinha o poder do livro, que o livro estava com ela, inclusive. Então é um negócio muito fascinante. Nanoha é uma das minhas séries Mahou Shoujos preferidas, é, desde que eu vi pela primeira vez o anime em 2008, no final de 2008. E caramba, e tem muita coisa que eu realmente concordo com a Nayara sobre Nanoha. O anime é espetacular, tem lições fantásticas sobre amizade, sobre desenvolvimento de personagens, é muito bom. E pra não falar que pra quem curte shoujo aí, um pouco de Yuri, né, Ian? Tem bastante disso a série Nanoha, tá? As três temporadas de Nanoha tem muito disso. Não entendi. Não entendi a indireta. Um dia você vai entender. O dia que você assistir Nanoha, você vai entender. Eu vou, já prometi pra Nayara que já tô com os animes baixados e tudo. As temporadas, vou assistir assim que as séries chegarem. Beleza, então. Alguém tem mais alguma coisa pra perguntar pra Nayara sobre Nanoha? Alguma curiosidade? Então, eu tenho. Ah. Quem que é a Nana Dubla? A Fate Testarossa. Yeah! Quem mais tem no cast? Fate Testarossa! Meu Deus do céu. Ah, tem a Yukarin, tem a Kana Ueda. Você me ganhou com Yukarin. Não, Fate Testarossa. Fate Testarossa manda em tudo. Abraços aí, enfim. Uai, Carleira, eu não estou diminuindo o Nana Mizuki, eu só perguntei quem mais tem no cast. Calma. Não, mas ela manda, o resto é coadjuvante perto dela. E atacando, que isso. Oxi, cara. Vamos lá então, Nayara. Fala aí da música que você escolheu, por gentileza. É uma insert song do primeiro filme, chama Don't Belong, cantada pela Nana Mizuki. É isso aí. Oh, então continuar com o nosso podcast. Após a indicação de Mahou Shoujo por parte da Nayara, é a minha vez então de fazer uma citação. E a citação que eu faço é para um anime que eu revi recentemente, pela segunda vez no ano, devo frisar, é especialmente para esse podcast. E o anime que eu estou falando no momento é a série Clannad. E eu me revi, e quando eu falo revi, eu me refiro às duas temporadas, tá? Tanto a primeira quanto a After Story. Revi as duas, mais os OVAs e os episódios especiais. Porque essas horas o YouTube é uma benção, né? Tem tudinho lá, então foi uma maravilha. A história de Clannad, pra quem não sabe, conta a vida de uma jovem chamada Nagisa Furukawa. E ela é uma pessoa que tem uma grande tendência a ser negativista consigo mesma, a não superar certos desafios, e possui um corpo debilitado, uma saúde frágil. Quando pequena, deu um grande trabalho para os pais dela, embora ela não tenha lá muita certeza disso, só desconfia. E em um certo dia, em que ela estava subindo uma colina em direção à sua escola, um rapaz parou do seu lado, ficou observando algumas frases dela, frases tristes, se valia a pena continuar caminhando, se o dia de hoje ia ser diferente do dia de ontem, e enfim, se ela fazia alguma amizade, se ia valer a pena. E nisso o rapaz, sem querer, totalmente sem querer, acabou encorajando ela, dizendo que bastava ela buscar. Que bastava ela buscar o que ela queria, que ela ia conseguir realizar o sonho dela. E nisso abriu-se um novo horizonte para Nagisa, e o rapaz que disse essa frase foi um delinquente proclamado na escola. O nome dele é Tomoya Okazaki, famoso Okazaki. E ele também, igual a Nagisa, tem alguns problemas à parte, só que os problemas do Okazaki são de berço familiar, né? Ele não se dá muito bem com o pai dele, especialmente porque no ano anterior aos eventos do anime, o pai dele acabou cometendo um certo acidente com o seu próprio filho e botou tudo a perder o futuro dele. Clannad, na primeira temporada, desenvolve um conhecimento sobre os personagens, você fica se aventurando mais e mais sobre eles, tem os arcos de cada um, tem o arco da Fuku, da Kotomi, daí vai e vai seguindo adiante. E na segunda temporada começa com os arcos mais, vamos dizer, entre aspas, fraquinhos, fechas aspas, para a partir do episódio 10 e diante focar no drama como a gente bem conhece. A After Story não é um tipo de anime de drama para principiantes, se é que eu posso falar isso. E por que eu escolhi uma música desse anime? É porque, eu vou ser bem sincero, é choro, cara. É toda vez que eu escuto essa música, vem uma lágrima. Toda vez que eu escuto essa música, eu me lembro de momentos chaves do anime, me lembro de momentos fantásticos, tristes pra caramba. E, enfim, antes de falar da música, antes de citar a música, eu só gostaria de saber de vocês... Quem aqui já viu Clannad, que eu acho que muitos já viram, o que achou, deixou de achar. Enfim, sinta-se à vontade. Eu vi, eu chorei na primeira temporada, eu chorei na segunda temporada, eu chorei relembrando a primeira e a segunda temporada. E eu choro sempre quando se trata de Clannad, realmente. Eu assisti até o episódio 8. Você diz da primeira temporada, né, Loba? Sim. Então ela parou no arco da Fuku, Ian, durante o arco da Fuku lá. Da menininha fantasma. Chorei. Que talhava estrelas do mar, que maravilha, né? Ah, é, essa lombra aí, eu fiquei, uau! Eu chorava muito. Em Clannad, eu chorava muito naqueles momentos que tinha menina com o robozinho. Você sabe... Ah, bom, a gente sabe o que significa agora aquela menina com o robozinho. Sabe muito bem o que significa aquilo, né? Uhum. Não, mas eu não sei não. É alguma analogia pra doenças? É? Não, é algo que tem a ver com o final do anime mais adiante. Tá. É que a menina morre? É. Nossa. A menina morre. Mas, Evilásio, toma a palavra, rapaz. Eu sei que você tá louco de vontade de falar. Pode falar aí, amigo. Destrinche. Você falou da cena que você chorou? Chorei em todo o anime, basicamente. Tá, ok. Então, Clannad legal. Eu entendo quem acha emocionante, eu não acho, mas ela é legal. Não vi a segunda temporada toda ainda. por causa do filme, que estragou pra mim. Cara, a segunda temporada é totalmente diferente do filme. Boa não, eu sei. Eu comecei a ver, né? Mas eu não tive saco de terminar até hoje. É, inclusive, o Yuri tava me enchendo o saco ontem lá no Discord por causa disso. Bom, disso, eu acho o roteiro legal, mas eu tava repensando ontem em Clonagem, que eu tava discutindo lá com o pessoal lá do Discord do Iopinando. Acessem o Discord do Iopinando. Vai ter propaganda no post, tá? Vai ter um link pra vocês no pois post. Pois é, acessem o Discord do Iopinando. E então eu tava discutindo com dois membros lá, né? O Yuri e o JP. E, cara, eu tava pensando, tipo, eu não gosto de nenhuma personagem de Clonagem. Como que eu pode não sei como é que eu gosto de Clonagem, porque eu não acho nenhuma personagem legal, sabe? Eu só. Evilásio, você é um tipo eu de tenho pena que, do quando... Lourinho, só isso. Evilásio, você é o tipo de pessoa que quando você fala pra mim que não gosta de canon, é que nem você já falou pra mim que não gosta, você realmente fala que não gosta do enredo, de nenhum personagem. Mas é pra ruim. Você. É pra você. Nossa! É, o Lourinho. Gosta... Mas o Lourinho, tipo, eu tem. Temos dois gente massa. Não, Loba, não! Eu me sentia muito mal toda vez que aparecia o Lourinho, porque eu sabia que ele só aparecia pra ser sacaneado, sabe? Eu não conseguia rir. Eu só olhava e tipo... Cara, passa essa cena, eu não quero ver de novo fazendo essa piada chata com esse cara. Mas assim, eu acho legal, acho a trama bacana. Eu não consigo gostar dos personagens, desculpa. Mas vale a pena. É uma série bacana, é bonitinha. É uma das séries da Kay que vale a pena. Vocês não têm ideia das tretas que eu via na época de Orkut, porque quando esse anime era exibido, o Orkut tava firme e forte na ativa, né? Tinha uma comunidade chamada Clonagem Brasil, e até que num belo dia apareceu um rapaz lá que postou, fez um tópico, né? E o nome do tópico era Eu Odeio a Nagisa. Aí ele escreveu embaixo: eu adoro anime de Clonagem, Clonagem tem uma história legal, me envolvo com os personagens, mas se tem uma personagem que eu gostaria que morresse, que desse um jeito nela de uma vez, era na Nagisa. Eu aí queria... os caras disseram, vai jogar o jogo, né? Aí os caras disseram, tipo, joga o jogo, mano. Tava escrito lá, eu quero que ela morra logo pro Tomoya ficar Kokyo. Eu quero que ele fique Kokyo e pronto. Então Nagisa morreu. Aí fizeram um OVA, né? Aliás, tem dois pra OVAs. Esse cara. Tem dois OVAs que é pra agradar todos os públicos, né? Um OVA que é do final da primeira temporada, onde o Tomoya, num universo paralelo, ele fica com a Tomoyo. E o segundo OVA, que é no final do After Story, onde ele fica com a Kyo Fujibayashi. Eu vou te falar, assim, eu admito que eu não gosto de nenhum dos personagens, mas tipo, eu não entendo esse amor todo pelo protagonista, que pra mim ele é o pior de todos, sabe? Ele é não, tipo, cara, o cara mais sortudo da face da Terra. O Okazaki é um ótimo personagem, cara. Eu não gosto, cara, eu não gosto da construção dele, eu acho que sempre tudo tende pra ele se dar bem, então, tipo, eu não sei. Pra ele se dar bem, você tá de brincadeira, cara. Não, cara, tudo bem, todo mundo tem que sofrer em Clonagem. Já passou durante o anime. Todo mundo tem que sofrer em Clonagem, mas, tipo, tem muitos momentos que, tipo, tende pra no final esse cara se dar bem, então... Não, a única coisa que eu não gosto nele é que ele pega o Sunohara, como já se não desgraça pouco é bobagem, né? Ele pega o Sunohara pra Cristo em tudo quanto é momento que ele pode, é incrível. Qualquer momento que ele pode usar o Sunohara como escudo para os outros baterem no Sunohara e não nele, ele faz. E faz sem pensar duas vezes. Tem uma cena no final da primeira temporada que ele tá fugindo da família da Furukawa, né? Da Nagisa, por razões particulares dele. E daí ele vai pro quarto do Sunohara lá no alojamento. E nisso o Sunohara tá dormindo, ele tenta acorrar o Sunohara fala, não enche, me deixa dormir, coisa e tal. Aí o Okazaki acha uma cueca com um monte de coraçãozinho. Aí ele aproveita que o Sunohara tá dormindo, coloca essa cueca nele, na cabeça dele, do Sunohara, e começa a dizer no ouvido, ei, Sunohara, acorde, tem uma menina bonita do outro lado da porta dizendo que quer ser, tá apaixonado por você e quer te namorar. Aí do nada o Sunohara acorda e diz, lá vou eu, uhul! Daí ele vai lá, pula pelo caso aqui, sai da porta, sai do quarto, e ele se depara com um time de rugby. Aí o time de rugby começa a taxar ele de tarado, sem vergonha, e por aí vai e dá uma surra no Sunohara. Aí o Sunohara volta pro quarto totalmente machucado, cheio de hematoma, e questiona o caso aqui. Ei, você acha bonito fazer uma coisa dessa com seu amigo? Dele diz, eu acho bonito. Pois é. Trapalhões, então, Trapalhões fazendo escola. É, Dedé aí, Santana, né? Dedé Santana, Didi Mocó, Sorrisal Corsão. Pois é. Didi Mocó, o Okazaki, né? Dedé Santana, esse cara. É, Sunohara. na época da turma do Didi, só pra avisar claro, né? Eu gosto muito do Clannad, mas o humor de Clannad, putz, cara, desculpa. Ah, cara, eu acho fantástico, a Kay acerta na dosagem, desculpa. na minha opinião acerta. É por isso que eu tenho Clannad como meu terceiro anime favorito em toda a vida. Não sei, eu vou te falar que se eu olhar todos os animes da Kay, eu não sei dizer, cara, eu acho que se duvidar, o que eu acho mais legal é o Charlotte. Ah, eu gosto de Charlotte. Caralho, Vilagem. Caramba, Vilagem. Eu gosto de Charlotte. Não, eu também gosto. É que, sei lá, eu acho que é uma opinião bem... É que eu não lembro. Assim. Tipo, eu não lembro dos outros. Eu não lembro dos outros. Galera, que eu não gosto, né? Canon não gosto. Canagem é legal, ok. Outro que você não gosta é Hermes. Eu me lembro é Hermes. É porque eu só zoo porque eu vi muito pouco de Hermes. Então não dá pra eu... Eu fico mais zoando. Mas... Qual foram os outros? Canon 2006, bom. É bom. Pô, acabei de falar que Canon não gosta. Não, é que ele não gosta de Canon porque ele só viu da Toei, ele não viu da Kyoto. Não, eu não gosto de Canon. Daí ele pegou pirra de Canon por causa da versão Toei. Enfim. Teve Ryoka, teve Free, mas de Free porra, você não gosta. Porra, tá aí, ó. Ryoka, é sério, mano. Ryoka, é sério. Ryoka, eu tô porque eu acho legal. E é porque eu acho legal, mas tipo, putz, sério, mano. E Free nem se conta. Chunibyo é da Kay? Não, foi animado pelo Kyoto Animation. Você tá confundindo Kay e Kyoto Animation. Não, por isso que eu tô achando Kyoto assustador. Animation, falei Kyoto eu falei Kay desde Shoubits, o começo. Eu falei Kay. Desde o começo Kay. Se o negócio cara. É Kay, troca Ryoka pelo Angel Beats. Só faz essa troca. Eu tô falando de Kay, eu não falei mas nenhum momento de Kyoto Animation. Kyoto Animation é a minha série preferida, é Suzumiya, cara. Tá, você assistiu Angel Beats, não assistiu? Eu dropei. Ai, cara. Eu dropei não, tá em on hold, né? Um dia, talvez, eu não gostava. Tá em on hold desde que ano? 2010? Desde 2010, porque eu não gosto, eu não gostei. Eu não vou dropar, vou deixar aqui on hold. Little Busters. Acontece, gostos. Só como era. Ah, mas enfim, tá falando de Clannad. Assistam. Enfim, curto lá o Sunoharu, Okazaki, coisa e tal, Nagisa, minha personagem favorita, Ishinose Kotomi, a menina gênio. Se é pra ter um personagem que eu menos gosto em Clannad, eu diria que é aquela menina da biblioteca, dos livros que ninguém mais quer da escola. Que ela fica sozinha lá servindo café pra quem vai visitar ela. Me esqueci o nome dela agora. Acho que é Miyazawa, alguma coisa assim, mas me esqueci o nome da menina. Enfim, então a música que eu gostaria de dedicar pra vocês faz parte da trilha original do anime, a OST, toca tanto na primeira temporada quanto na segunda e também nos especiais do anime. O nome da música é The Place Where Wishes Come True, segunda versão, ela é totalmente instrumental e faz parte da OST do anime Clannad, então aproveitem a música. E já deu, né? Tipo, 4 vezes é o bastante, né? Vamos ver. Acho que as 4 vezes foi o Carlinho que escolheu, certo? Certeza, certeza. Exatamente. Thank you. passada a vez, então, de Clannad, é a vez da nossa amiga Loba. Falar da indicação dela. Vai lá, Loba. Você fala comigo na hora que eu recebo a minha fatura aqui da conta. Eu tô um pouco assustada. Isso é pra chorar mesmo, cara. Isso é pra chorar, cara. Foi um momento muito propício. Eu cheguei e esqueci até o que eu tava treinando falar aqui, sabe? Desculpa, Luba, foi sem querer, na boa, desculpa. Então, eu podia falar vários animes que eu chorei, porque eu acho que eu sou mais fácil de chorar do que todo mundo que tá aqui, sabe? Tipo, de morrer. Teve um anime que eu cheguei ao ponto de chorar tanto que eu quase vomitei. Então, não foi legal. Eu não vou dizer porque é muito ruim, aí vocês vão me julgar. Mas eu não vou dizer que começa com M e tem um F. MF. É... Tem um M e tem um F, é tipo uma siglazinha. Aí, eu não vou dizer, mas eu chorei, por exemplo, muito com o Kion. Teve vários momentos que eu chorei com o Kion. E teve um ano que eu virei assistindo o Air, foi horrível. Porque eu chorei Air muito. Pra acabar com você. É pra chorar mesmo. Não, mas foi porque o ano ficou com muito impacto, sabe, com o Air. Tipo, a menina morrendo lá na cadeira de rodas e eu morrendo junto. Para de me lembrar disso, pelo amor de Deus, Loba. Para de me lembrar dessa cena. Ela se levantando da cadeira de rodas. Para, Loba, pelo amor de Deus, para. Abraçar a tia dela, que ela demorou esse tempo todo pra considerar como uma mãe. Aí você fica, meu Deus. Quando ela finalmente considera a tia dela como mãe, aí ela vai e morre nos braços dela. Olha, para, gente, que Loba, pesado. Barra pesada. Também chorei com Boku no Pico, né? Não, Loba! Fazia 3 podcasts que essa desgraça não era citada. O Pico também chorou. Fazia 3 podcasts que isso não era citado. Poxa vida. Porra. Então hoje eu escolhi um anime que mudou a minha vida. Que eu tinha o DVD, que tinha o primeiro e segundo episódios, eu não sei porquê os DVDs só vinham com 2 episódios, que passava o Cartoon Network, no Boomerang, e eu vou falar o quê? De Kaleidostar, né? Que é a história da menininha Nath, que os sonhos dela... Que não é do menininha Nath, é a Rafa mesmo. Os sonhos dela... É ser acrobata, artista do Cirque du Soleil. Porque assim, quando ela era criança... Por que o Calilho tá rindo? É meio que isso, cara. Mas não é o nome do... Continua, Loba. O nome da personagem, gente, né? Mas... Deixa eu continuar, por favor. Vai lá, continua. Então, né, quando a Nath era criança, os pais dela levaram ela pro circo do Babalu. Aí ela, nossa, é muito legal esse pessoal. Quero ser que nem o pessoal do circo do Babalu, só que eu vou ser melhor que o circo do Babalu. Eu vou ser o circo de Soleil. Aí ela cresce, né, e tal. E depois que ela cresce, ela resolve sair da casa dos pais, toca até Zé de Camargo no fundo. É uma muita parte. E é um momento de muita emoção, né? Porque os pais dela são tão insignificantes que eles mal aparecem na história. Não, a mãe dela engravida e some com essa filha e com o marido dela lá pro Japão e larga a filha lá nos Estados Unidos. Insignificante, né? Insignificante. É tipo, os pais só prestam pra mandar a chá verde pra ela. É, ela recebe dinheiro dos pais pra realizar o sonho dela. Olha essa menina, gente. É tipo, olá, eu sou a Nath, eu tenho 16 anos, estou largando minha família no Japão pra ir trabalhar no Circo de Soleil. Não, ela não mora no Japão, ela mora no Brasil, Ian. Ah, tá. Tô confuso. Opa. Que é real que não é. Então a Nath sai da sua... Onde você mora? A Nath sai das suas terrinhas aí do Nordeste e vai lá pra São Paulo. Ela vai pra São Paulo tentar a vida no circo, circo chique, sei lá, que não é o circo de São Paulo, mas é um circo legal, né? E lá ela encontra muita intriga, muita oposição, assim, é tipo Brasília, só que circo. Acho que não, hein? Loba, pergunta, você tá falando de Kaleidostar mesmo? Sim, não, inclusive não. O Leon é o Carlírio, né? Que ele chega lá e a Nath fica, nossa, o Leon. Que horror! Meu Deus, cara. Mas vamos à ordem, né? Aí a Nath chega lá e fica, nossa, cara, é difícil essa vida aqui, porque eu era de boas e agora eu não tô mais de boas aqui, porque as pessoas são más e elas têm um ego muito forte e eu só queria realizar o meu sonho de, sei lá, fazer acrobacias e inspirar as criancinhas a falarem, sim, é fácil, coelhinha! Aí, tipo, ela vai lá, vai fazer festa, blá, blá, blá, ela cai muito e todo mundo fica passando por ela, exceto o pessoal que é inimigo dela. Mas aí, no fim, os inimigos dela viram amigo, aí tem aquele Chip Yuri que, na verdade, não dá certo, porque tem um palhacinho, né, e tal, que é um fantasma, que é o Bebop, e é isso. Caramba. Eu fico muito triste. Que Bebop, você é um palhaço fantasma, cara. Ai, tem uma foto. Pera, quem que é a Layla? Quem que é o... A Layla é a Nayara. Eita, o tá faltando o Ian e o Bilazzi. O Ian é a foca. O Vilásio é aquele estagiário ruivo que tem. E eu sou aquele policial negão, que é amigo dela. Você tá lendo o Star, tem muita intriga, muita novela mexicana. Tem tapa na cara, tem muito tapa na cara. Bom elenco, cara, tem a bichinha lá do cabelo preto. Tem a guriazinha lá, que é do Diabolo, minha nossa, era massa esse negócio. Nossa, tem mulher se pendurando na barra. Ian, desnecessário. Jesus, cara. Nunca mais vou ver Kaleidostar da mesma forma. Tem que de anjo também, calma, gente. Tem até gente boa. Tem roupa colada, essas coisas assim. Bem, achando o máximo, né? Que bem que eu vim pra São Carlos pra participar do circo, né? Uma coisa linda. Não, mas acho que o circo que você entrou foi o X-Vídeos, amiga. Nossa, isso foi desnecessário. Totalmente. Boca, colando essas coisas. Gente, o que aconteceu, gente? Não, que horror. Tá falando do que, afinal? A Loba tá falando de Kaleidostar, eu acho. Enfim. Parece. Ai, que horror. Vem comigo que eu vou te levar pra ver que lindo é o pôr do sol, cujo porto refúgio ideal. Quando o dia vai, a noite cai. Mas que pena, acabou. Quero fugir pra onde for. Quero saber o que vai acontecer. Vou achar um lugar, vou viver a sonhar. Eu acho que é isso. Loba. Meu sonho é estar com você. O verdadeiro pôr é o que está dentro do coração. Vem comigo que eu vou te levar pra ver que lindo é o pôr do sol. Fim. Que é isso, abertura de Kaleidostar? Encerramento. Tinha uma versão brasileira, não teve? Esse daninho foi dublado. E é essa música. Encerramento, a abertura brasileira é maravilhosa. Não, eu lembro que eu achava assim, legalzinha. Eu só escutava a música. São três aberturas de Kaleidostar. Porque eu queria Kaleidostar mesmo, eu só vi o primeiro episódio umas três vezes. Poxa, a primeira vez que eu vi, eu achei legal. As outras vezes eu caí e aí, tipo, eu nunca mais vi. Porque você não viu de fato, amigo. É, pois é, deve ter sido. Um dia. Se você quiser intriga na sua vida, aí você vai assistir Kaleidostar. Porque é tipo armação, assim, pra menina falhar lá o negócio. E ela não é uma Poliana da vida, porque ela sofre, sabe? Ela é tipo Ed. Gente, a Poliana ficou tetraplégica. Ela ficou tetraplégica, mas ela era feliz. Se eu fosse ela, eu teria me matado. Meu Deus do mas céu! Você não pode falar que só aconteceu a dia flor da vida da Poliana. Vamos com calma, ela ficou que é isso, cara? E olha só, ela ficou tetraplégica, ela ficou muito Dark Ned por um tempo. Só que ela levou um tapa na cara da tia dela. Ó, eu não tava aqui, mas só pra ter certeza. Qual foi o momento que você chorou? Isso que eu ia perguntar agora, ela não falou ainda. Todos os momentos que botaram a Sora pra baixo. Eu fiquei, meu Deus, parece a vida real. A Sora não, a Nath. A Nath. É muito parecido com o homem. Viu, Natália? Você fez a loba chorar, viu? Aí, ó. Nossa, quando botava a Nath assim pra baixo na faculdade era horrível. Essa época de TCC foi horrível pra Nath. Ou uma novela, isso daí. Foi uma acrobacia aí que ela teve que se virar. Só foi podre, meu Deus. Qual que é a mesma música, Loba? É Escape. Quem canta? É uma banda que tem nomes hieroglifos. Meu Deus do céu, cara. Que ok, é tipo então. R.O.R/S. Não, eu confundi. Esse é o encerramento. Mas é a mesma banda, então é a mesma. Ok, Loba. Não, eu ninguém mais conversar, não. Eu fiquei sem ação depois de tudo que você falou, desculpa. Eu só quero encerrar esse quadro. Mas eu queria agradecer a Loba, porque eu tava muito emocionada quando a Nath estava falando de Shigatsu, por exemplo, Caio de Clara, de Sailor Moon, até de Nano. Aí chegou pra falar de Caio de Clara e falei, não, agora eu vou chorar. Mas não, eu dei bastante risada. Obrigada, Loba. Bom, você até devia a... chorar, porque a Nath sofreu muito. A gente chorou muito com a Nath na época do TCC. O resto do TCC eu jogava no grupo. Não, é... Não, era pra chorar mesmo. Acontecia umas reviravoltas assim, você falava, mano, não é possível, velho, como assim? Mas você via a determinação da pessoa, a Nath superou tudo, entendeu? É, Natália, gente, Nath é poliana, sem a parte de ficar tetraplégica. Parabéns, Nath. Natália do mal. É, Nataliana, hein? Quem é poliana, hein? Poliana é um livro antigo. Eu esqueci o nome da autora. Eu já tinha ouvido falar de alguma coisa, só tava querendo saber. Então. É um livro antigo de uma menina que ela vira órfã e ela vai morar na casa da tia rica, Frígida, que detesta a criança. E aí todo mundo da casa detesta ela, etc. Só que aí pra não ficar triste, ela faz um jogo que é um jogo de ver o lado positivo das coisas. Que sempre que acontece alguma coisa ruim, você tem que pensar pelo lado positivo. Por exemplo, no Natal ela queria ganhar uma boneca, mas ela ganhou muletas. E aí o pai dela, foi a primeira vez que ela fez o jogo com o pai. O pai dela falou, não, mas você tem que olhar pelo lado positivo. Você ganhou umas muletas, mas você não precisa usar elas. E aí ela vai levando isso pra vida do pessoal da cidadezinha pequena, e o pessoal da cidadezinha pequena vai se encantando por ela, e etc. Aí um dia ela cai da janela e fica tetraplégica, e começa a ficar triste, aí tipo, toda a cidade se junta em volta do casarão onde ela mora. E aí no final, tipo, realmente também. As muletas não, ela não pode usar, né? Agora... E aí ela tava triste, não sei o quê, quer morrer, não sei o quê. Aí aparece um médico rico, lindo, apaixonado pela tia dela e fala, não, eu posso te curar. Aí ele leva ela pra cidade grande e cura ela. Aí a gente vai ter a continuação, que é Poliana adulta. Enfim, mas essa é outra história. É uma história bem ruim, né? Bem ruim. Olha, eu adoro Poliana, você toma não, cuidado com o que você fala. Não, Ian. Não. Você toma cuidado. Se atacar, Poliana mudou o meu caráter. E em seguida voltamos com tretas do podcast. Vai lá. Sessão de tretas, vamos lá. Coloca Eye of the Tiger agora, por favor. Eye of the Tiger. Eye of the Tiger. Nayara, segura meu pano de ouvido que eu vou dar na cara dela. Pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Ian, no papel de Rock Balboa. Poliana! Nossa, Poliana! Poliana! Sunday, have a life, tell me now. I'm not the man you escape. podcast, após esse ataque de Poliana que tivemos com a Loba aí, é a vez do Evilásio, nosso amigo podcaster, fazer a indicação dele. Vai lá, Evilásio, é com você. Então, eu vou... Eu não tô muito no clima de chorar, então vou ter que ser rápido. Vou indicar a música Daisuke Daiyo, encerramento de Moshidora. É a segunda vez que eu falo dele aqui. Eu prefiro a abertura, mas como eu já indiquei a abertura, então é o encerramento. Moshidora é basicamente a história sobre uma garota que ela vira gerente de um clube de beisebol e que ela não sabe nada sobre beisebol, né? E muito menos sobre gerenciar, sobre o trabalho de uma gerente de beisebol, né? A manager. Não é uma gerente de empresa. Ou melhor, nessa série é. Bem, ela meio que ela vai numa livraria e vai procurar livros sobre gerenciar times de beisebol e tal. E ela pede um livro de gerência, né? E a pessoa da livraria dá um livro de gerência pra ela, só que é um livro de gerência de empresas, do Ducker, que é uma bíblia pra quem faz administração e gerência. E, tipo, ela fica meio... Primeiro ela fica meio decepcionada, que tipo, não tem nada a ver. Só que à medida que ela vai lendo, ela vai começando a ver que ela pode pegar aquelas coisas da gerência de empresa e aplicar no time de beisebol. E ela acaba melhorando todo o time de beisebol. Mas ela disse, claro, vocês estão pensando, ah, mas como é que ele chorou e tal. Então, essa garota, ela odeia beisebol. Ela tem um motivo lá pra odiar beisebol e tal. E ela só vira gerente do time de beisebol por causa da melhor amiga dela, que era uma gerente do time de beisebol, que ela tá no hospital, que ela tem uma doença grave e tal. E essa amiga dela pediu pra ela ajudar o time, porque o maior sonho da vida dessa garota era ver o time finalmente ir pro Cochin, né? Porque não era um time muito bom e não sei o quê. Então, a principal, ela vai ajudando o time, usando essas técnicas de gerência. E eu chorei numa cena lá pro penúltimo capítulo, que é quando eles finalmente eles chegam ao Cochin, e no mesmo dia do jogo que eles chegam ao Cochin, é o dia que essa garota morre. Desculpa. É o dia do jogo que vai pro Cochin, antes do jogo, é o dia que essa garota morre. Meu Deus, cara. É foda. Porque as pessoas fazem isso, desnecessário. É foda. É tenso. E tipo, ele é um anime que nem é tão fodão, só que eu vim empolgado, porque ele foi um anime que foi lançado em um formato diferente. Ele é um anime de 10 episódios só, e os 10 foi lançado 10 dias contínuos, todo dia saiu um episódio. Então, eu entrei naquele mundinho, que eu acompanhei os 10 dias, todo dia acompanhando um episódio novo. Então, eu fiquei muito... Eu juntei muito naquele mundinho, sabe? Eu realmente comprei a ideia e fui vendo e me divertindo. E pra quem conhece mais de beisebol, dá pra entender melhor como é que ela tá realmente conseguindo aplicar as técnicas de gerência em beisebol. E ainda aí tinha essa parte do dramalhão, tipo, quando a menina morre, aí fica... Tipo, todo o time tá ferrado, tá todo mundo... Tem uma cena no hospital que tá todo o time de beisebol, todo mundo acabado, porque a menina morreu, sabe? E eles têm um jogo puta importante. É foda. Eu acredito que meio que o Vilazo respondeu a pergunta que com certeza alguém ia fazer pra ele sobre que parte do anime ele chorou, né? Eu creio que ele acabou de responder isso. Então, eu gosto bastante... Desse anime, um animezinho rápido, 10 episódios, tem esporte, que é uma coisa que eu gosto, tem essa brincadeira de usar a gerência de empresa com esporte, que é uma coisa legal, e tem esse drama da garota do hospital, que é foda, que é meio, tipo, que tenso, né? E eu nunca esperei que eu ia chorar com um anime de esporte, de beisebol, assim, e eu chorei. Então, é por isso que tá aqui, né? Só um acaso do destino aconteceu. Enfim, é isso. Eu acho que ninguém mais viu do Moshidora, ou quem viu não gostou, né? Então... Eu vi, eu confesso que eu gostei do anime sim, mas deu um maior trabalhão ver ele, porque quase ninguém subou esse anime aqui no Brasil na época. Nem tanto, tipo, eu vi subado em português, sabe? Então... Eu vi ele em espanhol, acompanhei semanalmente. Tanto que eu assisti, como eu disse, eu assisti todo dia o Fazube lançava o episódio. Então, né? Assistir Moshidora também, era anime da NHK, né, se não me engano. Era. A ideia do anime era exatamente mostrar a parte de gerência de empresas, né. Mas enfim, vamos lá. Então, Evilásio, qual era a sua música mesmo, nobre? Então, é a música de encerramento da Daisuke Daiyo, da Momo, encerramento de Moshidora. Passando a indicação do Vilas, é a vez do Bebop falar do anime dele. Vai lá, Bebop. Eu não sabia quais animes vocês choraram, então eu tive que escolher os que eu chorei. Mas essa era a ideia, não? Ué, falaram que podia ser qualquer participante. Podia ser, se você soubesse. Inclusive é interessante que você pode escolher qualquer anime e dizer que o Tadashi chorou, só que o Tadashi não tá aqui hoje, né? Então não vale, né? Então você pode dizer qualquer anime e dizer, ah, Nayara, você viu o anime? Então, ah, beleza, esse aí vale. Tá aí. É basicamente tema livre, porque eu e a Nayara choramos com tudo. Bom, se ele quisesse escolher Pupa, ele podia, né? Porque o Ia chorou com o Pupa, mas enfim. Não, mas pra que ele ia falar de Pupa? Não sei, eu ia chorar. O Carlinho tá com essa fixação hoje com o Pupa, cara, que é impressionante. Assim, tipo, gente, não, eu tenho que falar, gente, Pupa é o seu guilty pleasure, não é? Deus que me livre, cara. Pode confessar, a gente não vai te julgar. Pupa é moto 5 da minha vida, cara. Os ouvintes. Pupa só não é pior que Keteru Futari, de resto. É, sim. Então, tem três animes que eu chorei, que eu lembro. Teve outros assim que eu me emocionei, mas não a ponto de chorar. Agora, choramento foram três. Não vale usar um a carta filme. Gimli. Um é o filme, que o outro é de Sakué. A carta Gimli é foda, viu? Só avisando. É. O outro foi recentemente, ano passado, que é o da Ronja, mas eu já escolhi a música também. E foi uma cena alegre. E o terceiro é o Cowboy Bebop, que eu tenho que escolher a música dele porque é o que sobrou. Ah, ok. Tem até uma porrada de Cowboy Bebop aí que você pode usar ainda. Mas a música é boa que eu vou escolher, então não tem problema. E eu chorei na cena da despedida, quando a Ed vai embora, a Faye. Poxa, esse episódio é foda. O grupo se desfaz, né? Esse episódio é foda. É, aí começa a tocar aquela música bacana e... Como é o nome da Ed mesmo? É do... Francesca. É. Ah, o nome não, dela é completo. Não, Francesco não. O nome que ela fala é o Eduard Telu e Pepetruski IV. Porra dessa. Mas foda-se. É Francesca, tá. Mas aí você começa a perceber que. Não, Françoise, desculpa, Françoise. Françoise. Ah, que era o codinome. O anime tá chegando ao fim também, né? Aí mistura tudo assim, já começa a dar saudade, aí eu acabei chorando. Que a cena foi bem feita. E se eu assistir de novo, eu choro de novo. É a única cena repetida que eu consigo chorar, sempre que eu vejo. Não, essa cena é foda, que ela se despede do grupo, tipo, vai embora, é foda mesmo essa cena. É muito bem feita, fizeram bem demais aquilo. É isso, eu não costumo chorar muito não com anime, cara, com nenhuma série, assim. Filme, dificilmente também. Pra você ver como é difícil chorar, até quando o Leonardo DiCaprio morreu lá no Titanic, eu não chorei. Eu também não, cara. Você notou que você acabou de desenterrar, cara? Nossa, não fala em Titanic não, que eu começo a chorar desde o início do filme. Quando começa aquela coisa de classes sociais e que amor proibido, eu já começo a chorar. E eu fico, não, mas o amor. Aí, não, mas o dinheiro. E eu fico, gente. Aí tem aquela cena lá que ela deita e, tipo, me desenho como suas garotas francesas. E eu fico, tipo, meu Deus. Aí tem a cena do carro. Aí tem a cena do colar também. A cena do carro é boa. Mão no vidro. A mão no vidro, exatamente, a mão no vidro. Ai, a cena do convés lá, que ela abre os braços, ele segura ela por trás. Meu Deus do céu, amor, superando a carreira. Ok. Sessão de Titanic já foi? Eu chorei com Star Wars e pô, não posso falar nada. Mas Star Wars, você bate a lágrima, né, cara? O fã, ele... Quando entra a música, cara. O fã, tipo, começa a música e, putz, cara, tá difícil, hein? Quando o Chewbacca não ganha a medalha, dá uma... doída no coração. Pois é, cara. Aí quando o Han Solo morreu, assim, né? Foi horrível. E o Chewbacca chorando, nossa. Ou o Chewbacca. Chiboy, tá todo mundo no cinema chorando junto, cara. Lá foi uma cena pesada. O Chewbacca sempre parece estar chorando, então não tem problema. Não, mas tipo, você sentir assim a vibe lá do Chewbacca, sabe? Mas continue, Bebop. Sim, eu não recordo de outros que eu tenho chorado, não. Eu me emocionei com alguns, mas não a ponto de chorar. Tem, tipo, Hotaru no Haka? O Tanuhak era o terceiro. Sim, exatamente. Eu tô falando, esse carta Ghibli é foda. Que engraçado que o Tanuhak, na primeira vez que eu assisti, eu fiquei mais chocado do que... É, eu também. Chorar. Eu nem eu chorei. Também. Na segunda vez que eu assisti, aí chorei. Aí é difícil, né? Eu não esperava, não, da primeira vez. Pois é, eu também. Foi a mesma coisa. Tirando isso, tem uns de comédia que a gente chora de rir, né? Tem uns aí que eu assisti que eu já chorei bastante. Cenas específicas. Mas eu não recordo, né? Dos animes de comédia, então eu escuto com a Bob Bob mesmo. É, a música é Ask DNA, que na verdade é do filme, da Seth Belts e Yoko Kano. É a minha música preferida, cara, isso aí. É uma das minhas. Eu não escolhi uma só. Yoko Kano, como sempre, arrasando nas músicas, né? As músicas do Yoko Kano, por Deus, Kano, cara. Maravilhosa deusa, adoro. Nossa senhora, Yoko Kano é só pra ter orgasmo cada anime que ela faz. Deve ter o quê? Uma ou duas músicas que não são tão boas? Então é meio foda. Mesmo assim, ainda tem algo pra se aproveitar. E eu tava contando quantas músicas já foram escolhidas com a Bebop, já essa é a sexta. Aqui do Sobre Músicas e Animes. Fora que o OST já foi várias vezes, né? Isso, tirando a OST, BMG, que você coloca aí em abertura, durante o cast. Mas é isso, alguém tem mais algo pra comentar deste anime? Ou perguntar nosso amigo Bebop sobre ele? Eu tenho uma pergunta pra fazer. Carleiro, como é que você vai aumentar sua nota pra Cowboy Bop? Eu já aumentei, tá com 8. Tá baixo. Não, tá muito bom. Nota 8 pro anime tá muito bom. Oxe, muito triste, muito triste, muito triste. Nota 8 tá muito bom. É, muito triste. Mas enfim. É, fala mais uma vez o nome da música então, Grande Bebop. Fala aí. Ask DNA. Com a indicação dele. Vai lá. Ah, Luke. Pessoal, o Luke apareceu. Oi. Olha. Sugi. Meu Deus. Naruto. Renascido das cinzas diretamente pra falar com a Play. Eu aqui vou falar de Naruto, que eu chorei muito quando o Sasuke foi embora. Não, fala a verdade, Luke. Você chorou. Você chorou quando o Naruto e o Sasuke se beijaram na boca no primeiro episódio. Fala a verdade. Na verdade, eu chorei Naruto, sim. Eita, fala a verdade. Baixaria. Fala a verdade. Naruto, gente, sim. Naruto é tão grande que, pelo menos em algum momento, ele ficou comovido, você tem que ter ficado. Não, pô, mas o Naruto tem uns cenas emocionantes, cara. Naruto tem uns cenas emocionantes. Encerramento, eu chorei Naruto várias vezes. Eu vou te falar, eu não chorei, mas deu aquela tremida no enterro do quarto do terceiro Hokage. Puta. Nossa. Não, então, Naruto é tão grande que é pelo menos em algum momento ali você tem que ter ficado comovido. Mas Bleach tem também grande e eu não choro nele. Ah, Bleach é ruim. E One Piece? One Piece eu chorei várias vezes, cara. Nossa, One Piece é pra chorar em todo arco. Todo arco eu choro. Eu chorei com o flashback dos pais do Naruto. Com a revelação do que acontece lá no finalzinho. É muito triste. Eu chorei várias vezes com o anime, não sou igual o Tadashi, mas tem várias cenas que eu me lembro, assim. Eu me lembro bastante do Mad Claymore. Ô, Luke, vamos aproveitar. Tipo, o Tadashi não tá aqui, pra não ficar falando do tanto cara. Você pode usar o Yan ou a Nayara, tá? No mesmo nível, tá? Tá, mas eu quero falar do Tadashi. Então tá. Teve a cena de Claymore, que a Priscila, a Claire conversa sobre, tipo, eu sei que você tá se sentindo, você só quer um abraço. E elas se abraçam, e aí a Teresa do sorriso lá, ela descobre que ainda pode chorar através daqueles olhos prateados. Você realmente tem coragem de, tipo, citar Claymore. É, mas não vai ser Claymore, calma. Tá. Estou muito nervoso. Aquela parte de Toradora, que é do Natal, também é muito triste. Que a dubladora grita lá pelo garoto lá, que ela gostava. É legal essa cena, é emocionante mesmo. É. Isso e aquela cena que o garoto dá um esporro na mãe dele, e aí o olho da mãe enche de lágrimas, assim, é muito triste. Mas não, vou falar de uma cena que quem acompanhou na época chorou e foi enganado, foi tipo uma das primeiras traições das crianças, assim, que foi com Pokémon. Mas não foi a cena do Ash morrendo. Qual cena? E eu pensando que era o Charmander. Qual cena? Não era o Charmander, não? Butterfree ou Charizard indo embora. Não, Butterfree indo embora é foda, mas... Na verdade, é uma cena que um Pokémon vai embora, mas ele não vai embora, que é o Pikachu. A cena do episódio que o Ash vai dar adeus ao Pikachu. E começa a tocar aquela música triste. Eu chorei nesse episódio. Lembro disso. Nossa, foi pesado esse episódio da minha mente, porque foi complicado. Aquela música triste, aí começa a rolar o flashback, aí o Pikachu vai atrás dele, mas o Ash corre pra tipo, não me segue. Aí a gente fala, meu Deus, essa amizade tão linda vai acabar. E não acaba, porque foda-se, vou sacanear todas as crianças e não vai embora. Ele vai ficar aqui mais 25 temporadas e vai continuar no mesmo level, filha da puta. Não vai ganhar de mais ninguém. Pô, ele ganha as habilidades novas, que é esse, cara. Ele ganha habilidades novas. Pior que eu lembro que tem um episódio de Pokémon em que o Pikachu fica perto de uma pedra do trovão lá, a pedra do raio, tendo a chance de evoluir, mas ele decide não evoluir. E eu fico tipo, ok, tá. Ele não quer evoluir. O Bulbasauro, ele não precisa de pedra do trovão, então é bem se força não evoluir, né? E falando em Pokémon, Pokémon vai virar o brinde do McDonald's no mês que vem. Falo mesmo. Porra, eu tenho que ir pegar, ver se ainda tem o Darwin. Mas é isso, a minha música seria a música que toca durante essa cena, que é A Hora Chegou, em português mesmo, que é bem bonito. Mas é uma enganação, ele enganou todas as crianças. Eu por mim, eu botava o cover do The Kira Just só pra sacanear e fazer as pessoas chorarem com sangue. Mas então tá, vou colocar o The Kira Just. Ele vai cortar isso, você sabe. Né? Não, vou colocar, qual o problema? Não, Kira Just não, pelo amor de Deus. Mas é isso. Ô Luke, qual que é o teu Pokémon favorito, Luke? Essa é fácil. Fala! É o Pokémon lixo, que ele me lembra muito eu. Esse sou eu. Pokémon aqui, lixo? Pokémon. Tem um Pokémon que é um saco de lixo. Cadê? Ele sou eu. É a minha vida. Tanto que quando eu capturo ele, eu mudo o nome dele pra vida. Pois é. Aí, vida, eu escolho você, aparece um saco de lixo. É isso. Essa é minha vida, essa é minha história. Por curiosidade, todos vocês têm um Pokémon favorito, né? É, sim. O meu é o Klefki. Imagina. Ele sim. É útil, pode abrir qualquer porta. Ah, só. Pra quem não sabe, eu estou falando do Pokémon Chaveiro, tá? O meu é o Lugia, porque ele é meu sonho furry desde criança. Caramba! A Latias, porque ela é linda mesmo. E ela late ainda. Não. Oh, shit. E você, Nayara? Eu gosto do Cyndaquil. Bebop? Pikachu. Natália? Squirtle. Porque eu só assisti os primeiros 50 episódios, eu não assisti as outras temporadas de Pokémon, não sei outros Pokémon. Eu sou do contra aqui, meu Pokémon favorito é a Chikorita. Então só fala uma vez mais o nome da música aí, Luke. Então a música é A Hora Chegou, junto com A Hora de Eu Dormir. É só passei pra falar dessa cena. Boa noite, tchau, gente. E qual é o tema? É, você vai ter que falar do tema daqui a pouco, né, ô? O tema é animes com pessoas com duas pernas. Ok. É isso. Boa noite. Então, todo mundo. Então, o Luke tá saindo, pessoal, agora, mas a gente fica com esse tema aí, a gente recita no final. Animes de pessoas com duas pernas. E fiquem com essa música do Luke. Vamos lá. Então, adeus, Pikachu! Adeus! Pikachu! O Pikachu foi o meu primeiro Pokémon. Me dói demais só em pensar em te deixar. E jamais esquecerei o dia em que eu conheci você. Eu aprendi a te amar e pensei que seria até o fim. E sem você perto de mim, seguirei meu caminho agora sozinho. Me dói demais, meu coração vai sofrer quando eu olhar nos olhos teus. Sei, vou chorar ao te dizer adeus. Me dói. Assim é melhor, eu acho. Voltando aqui no podcast, estamos na parte final, onde vamos fazer nossas saudações, onde vamos dar o nosso tchau e fazer indicação de tema para o próximo podcast. E vamos começar com a senhorita Natália. Natália, obrigado pela sua participação uma vez mais, vindo diretamente lá do Elf Led Brasil, do Não Nasci Herói também. Então fala aí para nós do que você achou do podcast, faça o teu jabá particular e dá uma sugestão de tema. Visitem o Offline Brasil, tem lá os meus posts de primeiras impressões da temporada, whatever. Visitem a página do Facebook da Não Nasci Herói, porque o blog a gente não tá upando nada nele, então é, né, melhor visitar a página. E a gente pretende gravar esse mês ainda, eu espero, um podcast de lá também, Não Nasci Herói Cast, que vai falar sobre a temporada atual, porque é mais fácil, o assunto mais fácil de falar, é que a gente precisa gravar cast. Justo. Eu tô longe do computador agora, porque eu tô no Skype do celular, então não tenho os temas lá os termos de busca do offline, então vai ficar pra outro cast, tá, gente? Verdade. Que pena, né? Então, deixa eu olhar aqui, que tema eu vou usar nesse cast. Era um tema que eu já tinha falado pro Evilásio, que o Evilásio falou que ia escolher música de lambada. Eu quero músicas de animes que não são nem de pop, nem de rock. Não vale nem de pop, nem de rock. O que quer dizer? Quase nada. Como assim? Boa sorte, gente. Tem um monte. Tem um monte. Bolero, assim, para. Salsa, Flamengo. Então, eu acho que fica por isso aí e votem no meu tema. É isso aí. Valeu, senhorita Natália. Show de bola. Ian, é a sua vez, amigo Ian. fazer teu jabá particular, fale do podcast e faz a sua sugestão de tema para o SMA 58. Primeiramente, agradecer pelo convite mais uma vez, muito bom participar aqui. Eu gosto muito das zoeiras deste podcast. Acessem o Shoujismo, shoujismo.com. Nós fizemos agora um podcast sobre Orange e ele está muito bom, claro que ele está bom, eu participo, enfim. E minha sugestão de tema será... Eu também sou possuído pelo ritmo Hagatan, então eu vou escolher animes que tem o Ikuhara no cast, na staff, aliás. Ikuhara, pra quem não sabe, é o diretor de Maoru Penguin Drum, Mahou Shoujo Kakumei Utena, enfim, o Tena, ele trabalha em Yuri Kumarashi também, e ele dirigiu uma temporada de Sailor Moon, e alguns episódios de outra temporada de Sailor Moon. É um cara muito doidão, que faz uns animes muito doidões, eu quero falar de coisas muito, muito psicodélicas aqui coisa. Nesse podcast da próxima vez. Então, ó, tem no meu tema, animes que tem o Ikuhara na staff. É isso. Ikuhara me lembra escadas de Yuri Kumarashi, mas ok, né? Melhores escadas. Melhores escadas, melhor carro amarelo. Justamente. Melhor vaca também. Vacas em Utena, né? Vacas na rua em Utena, é isso aí. Ai, vamos trazer o bingo do Ikuhara pra cá, né, gente? Pega aquele bingo. É nossa, 10 dele. Só pontos que sempre aparecem nas obras dele. Vou escolher Maoru Peguidão, só pra deixar bem claro, que é o único que eu devo ter assistido dele. Eu devo escolher Maoru Peguidão, né? Porque é o único que eu gosto dele. Vou escolher Yuri Kumarashi, porque eu quero falar das lésbicas. Das russas lésbicas, né? É isso aí. De novo isso. Kuma lésbica. Shabadadu. É isso aí, show de bola. Senhor, me salve. Eu acho que... Esquece, você cuida, Carleiro. Eu não participo não, tá? Eu de novo não, cara. Shabadadu, de novo não, cara. Qual o problema, cara? Uma frase tão... Eu só quero deixar uma coisa clara. Porque a gente fazia call, né? A gente faz call todo sábado. E Yuri Kumarashi era um dos animes que eu deixei de assistir, mas o restante do pessoal assistia. E eu tinha que ficar ouvindo os comentários do Yuri Kumarashi enquanto eu tava fazendo outra coisa. Caralho, foram três meses, tudo, cara, falando esse negócio, cara. Não dá. Valeu, Ian. Muito obrigado pela sugestão, Ian. Contamos com a sua participação no próximo SMA, com certeza. Voltem no meu tema. É isso aí. Nayara, grande Nayara, é a sua vez, faz a sua sugestão de tema, jabá particular e dá o tchau aí pro pessoal do podcast de hoje, é isso aí. Ah, beleza, bom, queria agradecer novamente pelo convite, falar pra vocês estarem o J-Box, que a gente vai vazar alguns mangá lá, não, brincadeira, que horror. Vazar mangá, tá ok. E, bom, recentemente eu vazei que a Nana Mizuki vai fazer single, não. Na verdade, eu não vazei, né? Eu vazei no Twitter, mas enfim. Bom, meu tema é que assim, gente, eu sou gordinha na minha mente, né? Por natureza. Então, meu tema vai ser de gordice. Eu quero falar de animes que os protagonistas sejam gulosos. É isso aí. Oh! Animes com protagonistas gulosos. Que, obviamente, não são gordos, né? Porque... Gordo... depende, né? Tem ou não tem? Qual? Qual protagonista é gordo, gordo mesmo? Ah, Axel Ward, ele come porque ele tem depressão, é meio mas pesado. Ele, mas ele não é gordo por causa que ele come, ele é gordo porque ele tem uma má formação, né? Também. Jesus, mas, é. Explica isso, que ele come muito por causa que ele sofre de depressão, é uma maneira dele tentar... Ele tem uma má formação, né, no corpo, né? É, mas comer gordo... Mas, tipo, não é aquilo. Não é aquilo. Tá ok, então. Valeu, Nayara. Brigadão. Apareça com os mangás vazados lá no J-Box também, é isso aí. Opa. Loba! Grande Loba! Faz aí teu jabá particular, dá sua sugestão de tema e aquele abraço pro pessoal. Vamos lá, Loba. Gente, eu quero dizer uma coisa a vocês. Quero que vocês tenham muito cuidado com o dinheiro. Porque a minha fatura não tá legal. Não acessem sites que vendem coisas que você não precisa. É isso. Acho ótimo. E é isso aí. Eu acho que é isso. Tem sugestão de tema, Loba? Pra tema então, do podcast? Animes que tem pessoas que compram coisas pela internet. Caraca, meu. Vai ser difícil. Não, é fácil. Nossa, eu já é fácil. Tem. É fácil. Ah, eu já sei qual. Já vou falando aqui que o Maru-chan é meu. Olha, Rosen Maiden sou eu, tá bom? Sou Macaro, eu. Samar, quero falar. Nossa, gente, eu não vou lembrar, não. Vou ter que olhar minha lista fácil. De animes e pensar, meu Deus, o personagem usou isso na internet. É fácil. Como usou o computador? Ah, é fácil. Mas ok, valeu, é. Loba. Brigadão pela participação uma vez mais. Tô triste, Carlito, tô triste. Ah, eu entendo, Loba. Essa história de fatura é complicada, eu entendo. É. Bebop, grande Bebop, faz aí teu jabá particular, rapaz, dá sua sugestão de tema e aquele abraço pro pessoal que escutou o podcast. Abraço pro pessoal que escutou o podcast. É isso aí. Um anime coach. Aquele abraço. Aquele abraço. É. Aproveita que você é do Rio de Janeiro, dá aquele, manda aquele abraço em forma de samba, cara. Bonito. Ah, é, pode ser uma sugestão para uma música de samba aí, pra, se o tema da Nath pegar. Pô, bacana, hein? Tem, sim. Tem o Mitico Torratinho, tem o próprio Cowboy Bebop, tem sim. Verdade, tem samba. Japonês de coisa. Wolf's Rain também tem. Wolf's Rain, pois é. Agora os termos de música aqui do Anime Gold. Lá vem a bomba. É um aqui que começa com a pergunta, ele, o termo de busca é uma pergunta. Anime hot do momento. Então... Então, vai ter um top 10 aí que vai sair, que vocês vão gostar de novo esse ano. É, que a gente tem. Tá pensando em quebrar o recorde do primeiro top 10 que bateu 400 mil views, tá? Mas vocês vão saber aí qual é. É capaz de conseguir. 5 adaptações de animais miméticos no verão. Adaptações de animais. Será que o cara tava procurando? O que o cara queria nisso num blog de anime, cara? Três pessoas procurando isso. É legal, cara. Três biologia. Pessoas? De biologia. Espera, né? Que eu tô pesquisando no Google o que é mimético. É, são, características, tá? Não. É que imita algo ou trem. Do... Reproduz isso. Algo ou com um comportamento de modo idêntico. Pois é. Isso aí. Camaleões, por cara, exemplo. Cara, que é 5 animes de animais desses. Não é 5 animes, é 5 adaptações. Isso, no verão. Mas eu acho que essa era uma pergunta de biologia, cara. Não era tipo 5 adaptações de anime, era 5 adaptações. Olha, de animais. Se não me falha a memória. É diferente. Em Tokyo Mew Mew tem cenas no verão e tem um monstro que ele se camufla nas coisas. Eu sugiro Pokémon. Pokémon tem o Camaleão. Né? Pois é, e Pokémon nunca neva, então. Deve ser verão sempre. É verdade. Outra aqui é a continuação do anime pelo estúdio Funimation Entertainment com melhor qualidade. Cara, esse foi um tema bem específico, hein? Esse não foi sei. Bem específico. Sei mesmo. É, fã de Animation boa qualidade também não combina muito. Vamos combinar. Opa, a Nayara jogou já no soco no estômago. Nem ideia. É. Já falei as verdades. Teve 4 buscas para Menino Pornô. Soco no pico. Menino pornô. É um bom nick, hein? É um bom apelido aí pra quem não tá sem apelido. Chat do UOL. Entrar no chat do UOL com o nick Menino Pornô. É um bom título de música. Eu acho que eles queriam algum xota aí, um anime xota que tenha pornô. Oh, Boku no Pico. É um bom título de música aí também. Gantz pornô? Aí ok. Amigo, o que você posta tanto no seu blog para as pessoas encontrarem ele com esses filmes? É o top 10 de hentai lá que o Eric fez. É isso. Muito provavelmente. Não é, eu tô dizendo, esse post sozinho tem mais de 400 mil acessos. Então é isso que tá faltando no meu blog pra ter sucesso. É bizarro. Risos estranhos em animes. Deny de Elhazard, melhor de todos, cara. Tem um Laharu de Disgaea. Animes com pessoas animais. Animes com pessoas. Animais. É, anime spoiler. Ah, tem aquele. É Monster Musume. Acho que conta, né? Aquele, o Kami-san também tem a menininha lobo. É. E pra encerrar aqui, é anime, mulher, animal. Só tá vindo story, né? Agora. Tudo escrito junto. É, tá. Monster Musume. Por quê, né? Ah, mas a gente vai pegar, tipo, o Taurara Mono, basicamente. É, tem a menina lobo lá também. Esse é fácil. Esse tem muito. Tem o Asobini Kuyo também. Tem aquele lá das meninas que tem uma que é até um cobra gigante? É, o Monstro do Super. Isso. É? Tu já tinha falado. Ah, Tóquio Mil Mil, as garotas viram mestiças com animais em perigo de extinção. Né? Olha, tem isso aí. Não, tem um monte, cara. Isso é fácil. Tem um monte. Anime Furry. Seu fetiche deve ser sanado, cara. Procura anime melhor. Anime Furry é fácil. É porque ele tá, procurando com o título errado, ele tinha que procurar Furry. É, vai ver que ele não conhece. Você vê, ele só quer Furry japonês. Não, Bruno, Furry japonês, tudo bem. Tem que falar o tema, né? Exato, né? Sugestão de tema, né? Animes com personagens da terceira idade. Ok. Caramba. Tá lindo, gente. É bom porque eu posso citar Joker Game. É verdade. Ok, então. Valeu, amigo Bebop. Aquele abraço. Muito obrigado. Evilásio, caro podcaster. É sua vez, rapaz. Sugestões de tema. Aquele jabá tradicional. E se você tiver, né, os links de acessos ao Opinando, pode citar aí. Então, acessem Opinando. Se você não está escutando pelo Opinando, está escutando pelo feed ou pelo Anipotify, acessem Opinando. Yopinando.wordpress.com. Se você está acessando pelo Yopinando ou pelo feed, pode acessar também o Anime Coach, animecoach.blogspot.com. Se não quiser acessar nenhum deles e ficar escutando, você pode botar um feed aí. Na maioria dos leitores de feed, de leitores de podcast, a gente está. Verifiquei em alguns. Quem quiser conversar diretamente com a gente, vocês podem acessar lá o Discord. A gente tá fazendo uma call todo domingo também pra quem quer assistir nessa temporada, né? Que a gente tá vendo o Boku no Hero Academia, Bugou Stray Dogs e o ReZero. A gente tá vendo esses três animes no domingo. Enfim, é isso. Não vou falar muito mais coisa. Eu peguei três termos de buscas lá do Anime Portfólio, que ainda tá no ar. E eles têm mais, ainda tem bastante view. O primeiro é gêneros de animes que vão para outro mundo. Outro mundo. Outro mundo. Gêneros de animes que vão para outro mundo. Não sei. O outro é animes de casamentos arranjados. Curioso. Eu fiquei curioso. Tem. Vocês tiveram um bom tema, né? Mas não vai ser o que eu vou escolher. E tem um aqui que eu vou colocar para vocês, porque vocês não vão entender quando eu falar, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês entenderem que foi digitado lá na busca. Olha, e os vilões, por qual motivo, surgem em resposta. Nessa foi a que busca. Que beleza, hein? Eu não faço ideia. Vai lobo procurando lá. Eu juro que eu não faço a mínima ideia. 420. Do que o cara tava procurando. Não faço ideia mesmo. Assim. Difícil, isso aí tá de ser decifrado, viu? Ficou complicado. Caralho, minha curiosidade é, tipo, o cara colocou no Google isso, sério? E, tipo... Ué, não colocaram certa vez bunda do Hantari, caiu no meu blog? Então, cara, isso é nada. Eu consigo compreender que existem pessoas no mundo que querem ver a porra da bunda do Hantari. Mas, e os vilões? Por qual motivo? Surgem respostas. Sabe, é uma indagação interessante. Quem é esse tipo de pessoa que quer ver a bunda do bicho? Sei lá, o pessoal que tá procurando sobre furry aí no teu site. Mas mandaram, cara. Poxa. Não vou procurar, mas certeza que deve ter hentai de Hantaro. Então, tipo, não vou procurar. Hentai de Hantaro deve ser. Certeza. Tem uma regra na internet que diz: se existe, tem pornografia sua. Vai ser qual o nome? Hentaro? 34. Regra 34. Meu Deus, de Bop! Não existe, vai passar a existir agora, depois da dica do Bebop, né? Nossa, Bebop ainda financiou o projeto. Ai, meu cara. Minha dica de tema pra pessoa que não vai ganhar mais uma vez, né? Que nunca ganha. É. Pra tentar ficar difícil, já que o tema dessa edição foi muito fácil pra maioria. Então é animes que não fizeram você chorar. E tem que ser bons. Gente... Animes bons que não fizeram você chorar. Basicamente. Ai, isso. Anime bom. Ixi. Uai, mas bom vai depender da. Não, mas é bom pra você. Mas é, coisa, mas é bom pra você. Tem que ser bom pra você e não fez você chorar. Tá bom. O Evilásio agora tem a lista completa dos animes dele que ele gosta, né? Que ele não chorou em quase nenhum. Não, pra mim e pro Bebop é relativamente fácil. Não, mas esse time atinge basicamente eu e a Nayara. Ferrou. O Carleiro também viu muita coisa que chorou. Não existe anime bom que não me faça chorar, né? Todos me fazem chorar. Imagina um anime de Yasumi Pum Pum. Se o anime não for bom, eu não choro. Tá ok, né? Ok, mas é isso aí. Se vocês quiserem complicar a vida da Nayara, do Ian, e a gente chama o Tadashi só pra zoar, né? É, então... Nossa, daí o SMS 58 vai virar a porta do inferno, cara. Nossa. Nayara, aí que vamos descobrir nossos haters. Vou pois ver. É. Olha aqui vocês que estão ouvindo esse podcast, pode parar, hein? Olha lá, não vai me atacar. Não, de ataque. Eu tô aqui de boa, eu nem ofendo ninguém. Pois ai, é, credo. Tá vendo aí? Agora tem motivos pra vocês votarem. Não quiseram votar no da Rukia, né? Infelizmente, né? E votaram. Ah, perdeu votaram. De última hora, tipo, da última hora apareceu quatro pessoas que votaram no tempo e fizeram no tema do Carlinho e fizeram da Rukia perder. Eu fiquei decepcionado. Então. É isso aí. Se vocês quiserem votar, pelo menos pelo haterismo, né? É, com essa chamada é realmente. E é isso. Valeu então, Evilazo, obrigado. Bom, é hora de encerrar o podcast então com as minhas palavras. Novamente. Agradeço a todo mundo aqui pela participação, a você que nos escutou. Foi mais um SMA divertido para não perder o costume. Só achei uma pena que depois de dois podcasts sem ser citado, Boku no Pico foi citado de novo, achei isso uma pena. E citado duas vezes ainda por cima. Achei uma pena. Eu odeio. É. Enfim. Eu acho que é uma sacanagem o Carlinho falar desse, porque esse ano é um ano especial para Boku no Pico. Que faz 10 anos de Boku no Pico. Cara, né? Todo mundo sabe que vai ter um certo podcast especial dedicado a certa obra. A gente, inclusive, está pensando aí na possibilidade de ter um podcast especial no Anime Coach sobre Boku no Pico, né? Especial. Inclusive o título. Boku no Pico. Vai ser um podcast especial. Vocês vão precisar me convidar, né? Pra eu poder. Vamos assistir e gravar com as nossas reações. Nesse dia eu vou estar com isso. Ah, eu já fiz isso com a Nath. Vai ser um podcast muito legal em que eu vou estar doente e infelizmente vou ter que faltar. Mas... Não, você não vai faltar, não. Vai ficar doente, eu mando o Pico e te buscar. Vai tomar conta de você. Enfim, como vocês notaram, né? O humor nunca morre nesse podcast, é uma maravilha. Eu tenho três termos de busca pro Netwin que eu gostaria de citar. O primeiro tema de busca que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte. Cinco pessoas foram ao Netwin buscando pelo seguinte. Ano Haná 2016, o retorno da Mema. Mas a Mema não tá morta? Jesus, a Mema agora? Foi bem específico, cara. Ano Haná 2016 e o retorno da Mema. Alguma coisa esse ano de Ano Haná, não teve? Teve um live action. Teve um live action. Pois é, deve ser por isso. É que foi engraçado pelo retorno da Nemo, o negócio de Star Wars. Enfim. Dá pra fazer um logo de Star Wars com a Nemo no fundo. Retorno da Nemo, Deus. O segundo tema de busca que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: o Phantom acabou. Obrigado por avisar. Obrigado. Esse é o tema de busca maravilhoso, singular. Seis pessoas, ou a mesma pessoa seis vezes, tanto faz, usou esse termo, enfim. E esse último é pra haterismo puro, cara. Esse último é pra fazer o Ian e outras pessoas pedirem pra sair do podcast agora. O termo de busca que foi repetido 15 vezes é continuação terceira temporada da Odinoa Zero. Quê? Tchau, gente, eu tô indo embora. Para o mundo que eu quero descer. Excelente série. Continuação. Nossa, eu preferiria que as pessoas voltassem a procurar pro bunda do Hantaro ao invés disso, mas ok. Eu te falar, eu acho injusto isso. Pra mim, ele acertou uma de duas temporadas. Não, meu ponto de vista, Epitazio, é que eu não vejo uma continuação pra uma terceira temporada. Pra mim, a segunda temporada fechou ali, redonda, acabou ali, cara. Eu não vejo uma continuação pra terceira temporada, porque os personagens não morreram, né? Então, tipo, foda-se. Não morreram, porra. Mas isso aí, Nayara, ia pra provar pra vocês como tem pessoas que tanto gostaram demais de Odinoa Zero, como querem uma terceira temporada. Ainda porra, por tem gente pra caralho que gosta de Sword Art Online, cara. Tá de boa. É, vamos levar em consideração o comentário de Vilas, é verdade. Bom. E aquela coisa, anime popular não quer dizer que é bom. É, falou. Exatamente. Tem esse ponto. Mas é importante pra que tem o pessoal do hater ao contrário. Ser popular não quer dizer que é ruim também, tá? Exatamente. Mas eu vou compartilhar com vocês uma cartinha surpresa, que é um tema de busca surprise aqui, que foi repetido apenas duas vezes. O nome desse tema é Zi Oceano Kimochi Isinatsu. Carelho, para de falar isso aí, que pode ser uma magia negra. que vai fazer um mal pro Netuin, então não repete. Trecho de música, sei lá. Olha, mas isso tá aqui, ó. Carlinho, vê se acontece alguma coisa. Lava essa boca. Não, não. Não. Vai falar, fala sozinho, fala no cast não. Isso daí é um sutra, sei lá. Mas sei lá. Nem vou jogar isso no Google. Se é, vai que faz alguma coisa estranha. Olha, Carleira, eu botei isso no Google, não teve correspondência, eu não sei como é que a pessoa chegou no seu blog botando. Depois isso. Eu tiro um print e coloco aqui pra vocês. Depois. Tá vendo? Tô falando. Como isso aí. Isso aí vem de outro planeta, hein, Carleira? Meu Deus, marcianos estão invadindo Netuin. Aí, ó. Ai, Jesus. Enfim, e para encerrar, né, minha sugestão de tema, que vai ser a mais simples disparadamente de todos que já selecionaram aqui, é animes que começaram e terminaram em 2009. Essa é a minha sugestão de tema. E para encerrar esse podcast, né, a música especial, por causa do tema vencedor, e a música que eu indico é da OST de Clannad também, o nome dela é Small Palms, né, pequenas palmas, né, pequenas mãos. Cara, é uma deu, música... cara. Uma música bem bacaninha. 5 vezes Clannad, sabe? Já só pra você deu, saber, 5 vezes Clannad. Era 4, agora são 5. É isso aí. Já deu, cara. Já foi. E quantas chances vocês me derem, mais vezes vão aparecer. Então, é isso aí. Brincadeiras à parte. Mas são 5 vezes Clannad. Então é isso aí, gente. Tchau pra todo mundo. Muito obrigado. E nos vemos no SMA 58 em junho. Tchau. Falou. Tchau. Tchau. Bye. Tchau. Bye, bye, beautiful. Jesus. 小さな